sable, dans l'ensemble. Sueños al te encontrar. Dança comigo a primeira valsa da primavera. Dança sem sonhos, esquece as promessas, ninguém nos espera. Já enchi os dias de lutas vazias, estou gasto, cansado, dormente. E há um pouco de sexo, há muita poesia, ainda não fico indiferente. Fala comigo na palavra falsa da fantasia. Jovem amigos na festa da praça do meio-dia. É certo que as flores parecem maiores que toda a virtude do mundo. Com um pouco de sexo ou muita poesia, ainda me sinto profundo. Se este mundo fosse feito para ser doce, eu seria doce. Fosse eu quem fosse. Ensinei shake. Os apitos têm alvoroço. E quando fomos dançar slow, a bela não me deu rosto. Puxei-lhe o braço com força. Fiz uma cena de macho. Estava lá os irmãos dela. Levei um arreal de facho. Fui ao baile da paróquia, lá para os lados de Balbão. Fui ao baile da paróquia, lá para os lados de Balbão. Filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Oh, trabalho foge, mesmo de quem diz que quer trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, é para amanhã, para amanhã, é para amanhã. Não há palavras para descrever a tua luta e o teu empenho. Rimas não chegam para dizer a gratidão que te tem. Tanto sofres para nos criar e nunca deste por vencida. Rainha africana, mulher da minha vida. Não há palavras para descrever a tua luta e o teu empenho. Rimas não chegam para dizer a gratidão que te tem. Tanto sofres para nos criar e nunca deste por vencida. Rainha africana, mulher da minha vida. Não me esqueço do teu olhar cansado à frente do fogão. Depois de um dia de trabalho a limpar a casa de algum patrão. Com o pai longe, alguns em alguma construção. Ainda tinhas força para nos dar educação, preparar a refeição. Às vezes não era muito, mas não dormia de barriga vazia. Naquela barraca fria, que quando a noite descia chovia e fazia ventania. Nos assustava com o barulho feroz da chapa de zinco que batia. E só a tua coragem nos acalmava e o teu calor nos acolhia. Embora digas que não, muito a ti devo. Por isso na minha vida és a pessoa com mais relevo. Não sei se estarás viva para ouvir aquilo que agora escrevo, mas pensar em ti morto é algo que eu nem me atrevo. Sabes como é difícil olhar para ti naquela cama, assim consumida por um cancro que já te deixou sem uma mama. Em tratamentos e operações sempre te mantiveste forte. Sabes que quando nos criaste nos renderias à morte. Reformado a trabalhar para trazeres aquela faca, manteres vivos teus filhos em pé aquela barraca. Hoje vejo-te fraca, mas peço que não desistas. Faz que a vida seja mais uma das tuas conquistas. Tu conquistas. Não há palavras para descrever a tua luta e o teu empenho. Rimas não chegam para dizer a gratidão que te tem. Tanto sofres para nos criar e nunca deste por vencida. Rainha africana, mulher da minha vida. Não há palavras para descrever a tua luta e o teu empenho. Rimas não chegam para dizer a gratidão que te tem. Tanto sofres para nos criar e nunca deste por vencida. Rainha africana, mulher da minha vida. Foi dureza do dia para bom poder dar pão e ler, para dar esforço e sabedoria para não poder safar na gueta. Foi bom conquistar a minha etapa, um conquistar respeito. Ergui cabeça com orgulho, sempre que as massas em frente. Me prender muito mais com sabedoria de criola do que mentira. Durante um tempo, mandrão, conquistar-me na escola. Porque sempre me olhar na boa, um amigero muito esperto. Diz menina de Portugal, vou escolher caminho certo. Hoje minha sonho era arranjar dinheiro, mandar para cá ver. Para bom poder descansar, bom corpo ter Deus, mas para ser perto. De qualquer maneira, dona Bia, vou saber um crevo teu. Tu dormes da pipa, bom como estendido para seu. Quando tive minha problema, vou saber, foi bom que está-me. Necessidade foi bom que está-me. Hoje me queria recompensar uma vida que acreditar-me. Manta-me ao botão de conto durante uma vida. Vou amar-me, quem tinha coração, para sempre de acompanhar-me. Quem tinha coração, para sempre de acompanhar-me.

Foi deixado ao abandono num dia quente de outono, no meio de um luau. Era, não era, sei lá, eu será, não era. Só sei que os lados da esfera cortam mais do que um punhal. São mais ou menos 124 lados redondinhos, afiados do tamanho de um pardal. Mas nem as penas, nem as partes combustíveis, nem a caixa dos fusíveis, nem a corda do estendal. Era, não era, palmilhei o mar profundo sem parar um só segundo para apanhar estrelas do céu. No meio das nuvens nadei eu entre os rochedos cheio de frio e de medos ao sabor do macarel. Os macarelos são umas ondas muito altas da família das pernaltas e maiores do que um pardal. Mas nem as penas, nem as partes comestíveis, nem a caixa dos fusíveis, nem a corda do estendal. Franzas o olho que eu de ti não tenho medo. Era, não era, diz a mãe deixa para a cenoura. Vou para paredes de coura, vou partir de manhã cedo. Uma linda terra do concelho de Alcobaça, só conhece quem lá passa junto à tasca do pardal. Mas sem as penas, nem as partes combustíveis, nem a caixa dos fusíveis, nem a corda dos centavos. Thank you.

às vezes lá faz mais frio. O teu peito vazio. Joia mais bela que Deus eu já vi. Do Lobito ao Uambo, Jambo, chamo teto onde eu vivi. Joia mais rara de florestas e rios infindos. Paraíso terrestre de mistérios profundos, mangás e flamingos. Tuas baías, belas sem igual, e águas cristalinas, Luanda capital, diamantes e ferro, café e sisal, Cunero tão belo. E é Cuba. Chorarei toda a vida não poder estar contigo, viver sem ti, ter-te minha, abraçar-te, beijar-te, esquecer o que sofri, banhar-me em teus rios, amar em teu solo, sentir o calor do teu sol, dessa lua espreitando entre coqueiros as noites de amor. Café e algodão, coando cubango, o ilha e malejo. E o lindo Lubango, bengala airosa, lunda deslumbrante, catumbela doce, cabinda diamante. Bengala airosa, lunda deslumbrante. dela doce, que é vinda de amar.

Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria feito a pensar num potencial vasto público fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play às terças e sextas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave: joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa, às segundas e quintas, da 1 às 2:30 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. É pouca, mas tem que ser moço. Levanta e vai lavar essa cara ressacado. Aposto que a noite foi bem faturada. Esse sorriso não engana ninguém. Como é, meu irmão, está-se bem? A vida é bela, curto, curto, mas é sempre naquela. Deixa a roupa por arrumar. Estou atrasado, está na hora de abalar. O pessoal da bateria já me espera. Ganção, onde é ida? Já sei, pego na prancha e no fato sem esquecer os pés. Pato, a próxima paragem é em casa do Max. Sempre o mesmo atrasado, para ele o tempo nunca está controlado. É gera atrás, gera movimentar a cena. É gera atrás, gera corresponder à cena. Tudo com o mesmo feeling, tudo com o mesmo flow. Chegado ao local, tudo a curtir o mesmo som. O tempo passa e não olhos para trás. Olha o pico triangular, tanto da esquerda como direita. Manda-te que esta é perfeita. Este é o sítio, este é o local. Essa da Palmeira, terra mais bonita de Portugal. Eu não sei. Procurava ter este momento, poder juntar a gera toda e mostrar-lhes no devido tempo. Pois tudo o que eu quero agora, agora quero paz. Pois tudo o que eu quero não vou mais olhar para trás. Acordo estressado com um beat, pum pum. Só de pensar que tenho que fazer mais um som para que eu fique. Não, hoje vou parar, hoje não vai dar. Desculpa lama, não volto amanhã para continuar. Embora eu faça o que amo, embora eu amo o que faça. O meu som não é só love, o meu som não é só desgraça. É tudo que eu sei fazer e faço para ti. É tudo que eu quero fazer e faço mesmo aqui. Pensa em fone, onde é que estão? Eu sei que estão aí. A minha Ju, onde é que está? Eu sei que está aí. Rastaman, onde é que estás? Eu sei que estás aí. E vão ser esses que no final vão ficar todos aqui. Come on. mudar. Já é dia, mas que dia está na hora de mudar. Depois de tanto tempo, a cena rasta está no ar. Depois de tanto fumo, eu só quero é bombar. Quero ver um dia, ser um dia, mais um dia a passar. Já é dia, mas que dia está na altura de mudar. Sempre tempo.